18.35. 2235, obrigado, boa noite. Salvador, 3662, informação Yankee, boa noite. 3662, boa noite, aciona identificação, vou direto em tal, pedeça para a Unisa 050. 050, atua editado, 3662, obrigado. Boa noite, Azul 2795, informação Yankee. Azul 2795, sai com através de Conde, vou ir na Pro de Bonf, chame no ideal descido, eu ajusto na 06. Ok, na Pro de Bonf, ajusto na 06. Azul 2795, reportaria parecida. Pode voar Dunas a 3662? Sim, para controle? Dunas, a 3662. Autorizado Duna, número 1 na aproximação, desça para 2.000 sem restrições, o ajuste no 0.6, informe estabilizado. 16, 2.000, reporte estabilizado, a 3.662. Boa noite, né? 6310, ponto espera, pronto. Xané, 6310, autorizado a linha de decolar, pista no 0, no 60 graus, no 2, né? Autorizado a linha de decolar, Xané, 6310. Controle Salvador, boa noite, Oceanear 6313, informação via 3-1-3, acionei a identificação, desça para o nível 060, reduza a velocidade para 2509, número 3 na aproximação. Desça ao 060, reduz 250, Oceanear 6313. Controle está 3662, com referência pode voar direto Simbra. Até o Pro de Duna, informe estabilizado, está 3662. Está 3662. Xené 6310, decolar 237, chame controle Salvador no 20, decimal 8. 208, né? Salvador, boa noite, Xané 6310, decolar na sexta. Xané 6310, boa noite, contato radar, suba para o nível 350, na saída Cuca. 350, preciso da Cuca, Xané 6310. Quando possível, por favor, direto Cuca ou Jamo. Autorizado, direto Jamo. Obrigado, direto Jamo, 6310. Azul 2795, autorizado pro de Pelô, desça para 4 mil pés, ajuste no 06. Ponte Pelô, 4 mil pés, ajuste no 06. Azul 2795. Salvador, boa noite, Azul 4252, informação IEC. Antescuto Azul, SAM 3662, completa final do procedimento, chame a Torre Salvador, 118, decimal 95. Chama a Torre, SAM 3662, boa noite. Boa noite. Xené 6313, reduz a velocidade para 220 nós. 220 nós, 6313. 110. Gente, SAM 3662 avistado, pouso autorizado. 160 graus, 10 nós. Livre, pouso na 110, SAM 3662. controle, boa noite, Azul 4298, informação Yankee. Azul 4298, boa noite, acione identificação, desça nível de voo 050 via chegada Bomé de Uno, para ajuste de altímetro 9096. 050, 9096, via Bomé de Uno, Azul 4298. Azul 2795, reautorizado, descida 2000 pés. 2000 pés, Azul 2795, 2016. Chanel 6310, Recife 1254 de 5, caso negativo no 26, decimal 85. 2545, Chanel 6310, uma boa noite. 6310, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 225, limitado pelo custo localizador. Direita 225, Chanel 6310. Solo 45, libera a direita. Solo 121, decimal 9. Estamos solo, só 3.000 metros. A 3113, reautorizado, descida 4.000 pés, ajuste de altímetro 1096. 4.000 pés, 1096, Chanel 6313. Vapor de Duna, Azul 2795. Azul 2795, autorizado o vapor de Duna, autorizado o final do ILS X-ray da pressão na zero, reporte interceptando. Plantaria, Azul 2795. Chanel 6313, curva esquerda na proa 200. Esquerda 200, 6313. Chanel 6313, autorizado a descida 2.000 pés. 2.000 pés, 6313. Azul 4298, confirme sua velocidade indicada. Agora 2459. Gente, fala que é o número de 3 aproximação, reautorizado a descida 4.000 pés. Ajuste de altímetro 9096. 104.000, 10, 16, 4298. Azul 4298. 61. Leve desvio à esquerda, apenas para desvios de informação, proa 030. Azul 4298. Canal 6313 para interceptar o curso localizador, curva esquerda, na proa 160, repórter interceptando. Esquerda 160, repórter estabilizador, localizador 63, vamos ver. Curso localizador, azul 2795. 2795, complexo, chame torre 198, decimal 95. 1795 azul 2795. Azul 4298, términos de desvios. Solicita proa de duna. 4298, negativo proa de duna. Vou ir na proa 045 inicialmente. O seu limite é o posto localizador. Seite 045, limite localizador 4298. No 06, pistão no 0, pouso autorizado. Azul 50 também, pouso autorizado. Azul 2795, tente pouso baixar travado. Procede via até localizadora, CNR 6313, aguarde para a estimatória. Vá. O vento para azul 2795. Sim, o vento 170, 170 graus com 10, 109. 95. PES informa que necessita manter a proa devido a formações mais 5 milhas. Sente após desvios, está autorizado, voar direto na proa de duna. Sente após desvios, duna, descendo 2 por PES, 1-0 no meio, mais 1-4-2-9-8. Chaner 6313, complete final do procedimento, chame torre 1-8, decimal 95. 295-6313. Estado, um banco para o pouso, tá? Procede em torno de uma milha da cabeceira no zero, aguarde, precisa livre. Gente aguardando, janela 6313. 795 no solo ao 54, direita, libere pista, chame o solo agora, frequência no 21-9. 21-9, 27-9. Xenair 6313, pista 10, livre, cheque trem de pouso, vento 170, 170 graus, 10-9, pouso autorizado. Livre pouso, não, 10, baixar secado, 63-13. É 3-1-3, solo 5-6, libera pista direita via Foxtrot. Ao liberar, chama o solo em 1-2-1-9. Libera a direita Foxtrot, 1-2-9, genera 6-3-9. Na escuta. Estabilizadas os 4298. Azul 4298, complete, chame torre 198, decimal 95. 295, obrigado, boa noite. Torre, boa noite, Azul 4298, final de 5 milhas, visual. Boa noite, Azul 4298, tráfego afetado, cheque sem pouso, vento 170, 170 graus, a intensidade de 12 nós, pista 10, pouso autorizado. Seja autorizado, pouso, pista 10, Azul 4298. Tenho 5974, reautorizado descida 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray da Pistona Zero, reporte no estabilizando. Gente, até 2000 pés, autoriza o whisky do Rio 5974? Relativo autorizado, final do procedimento ILS whisky para pista 10, descida até 2500 pés. Até 2500, autorizado final do whisky do Rio 5974. Zulu 4298, Cielo 00, libera a pista à direita via Foxtrot, chama o Solo em 1-2-1, décima 9, boa noite. Fox 219, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Leandro 305, informação Yankee. Yankee 305, boa noite, acione a identificação, desça nível de voo 050, voe direto na proa de Duna. 050, direto Duna, até 3305. Salvador, approach, Azul 272, formation Yankee. Azul 272, Cockhead, and fly head, Bomed, intercept, Bomed 1 arrival, report, ready for descent. Omed for Omed 1 arrival, report for descent. Is it possible to fly direct to Itap position? Negative, sir. You are number 3 for approach. Okay. Roger, flying direct for Omed. Salvador, boa noite, vou 1096, ponto de espera do 10 pronta. Uno 096, boa noite, pista 10, autorizado alinhar e decolar. Vento 160 graus, 129, ajuste a tinta no 0, 17 agora, 1017. 1017, ajuste a linha, decola do 10, vou 1096. Azul approach, Azul 272 for descent. Azul 272, descent for level 100. Up to 100. Azul 272. Bruno 096, decolado aos 05, chama o controle agora, frequência 120.8, boa viagem. Chama agora 12.08, gol 1096, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, gol 1096, decola. 1096, contato para a decolagem sobre a via Momo para nível de voo 370. Sobre via Momo 370, 096. Estabilizado, Rio 5974. Rio 5974, sendo seu Rio 118, decimal 95. 1895, obrigado. Pan 3605, Rio 30, descida para 3.000 pés, descida altímetro 1097. 6.017, 3.30. Azul 7824,000 feet, altimetre série 1017. 5001017, Azul 272. Sempre pouso na 10, Rio 5974. Descendo 05, desça a 2.000 pés, autorizado o final do procedimento. Ele é sexuído da pista 10, é porte estabilizado. 2.000 reportará estabilizado e ele é sexuído. 5974, Sola 09, libera a pista direita via Foxtrot, chame Sola agora 121 decimal 9. 219, chefe. Oi, boa noite, Gol 973, ponto espera 10 pra mim. Noite, Gol 1973. Vento 160 graus, 129, Jundiatino 07, pista 0 autorizada, alinhar e decolar. 37, alinha e decola, 10, Gol 973. Seven 8 to confirm your indicated speed. 240 knots, Azul 272. Reduce speed 220 knots, Azul 2782. Okay, reduce speed 220 knots, Azul 272. Zero 96, chame Recife, 125 decimal 45. 2545, 096. Torre, o Gol 973 pode passar para 128. 973 pode chamar o controle agora em 120, desse momento, obrigado. Muito obrigado, boa noite. Gol aos 13. 35 completo, chame torre 198, decimal 95. Controle 95. Controle de saída, muito boa noite, é o Gol 1973, decolado, cruza 5000. 1973, boa noite, contato para a decolagem, vou direto ao Ledo em subida nível de voo 360. Ok, da presente direto, Leda, é o Gol 1973, obrigado. Azul 278, 2000 feet, clear the ILS X-ray, runway 10, report established. Send it down to 2,000 feet, 1017, report established, reception, ILS X-ray, runway 10. telemarking 230 for takeoff. X-230, are you able to line up and take off immediately? There is a track on final, 6 miles from threshold 10. American 230, clear for immediate takeoff, runway 10. Okay, line up and take off immediately. Wind is 160 degrees, 12 knots, Canadian 107. American 230, copy. And last and takeoff, runway 10. Iniciando ingresso para decolagem imediata, pistão 0, continua a aproximação, vento 1, 70, 170 graus, 14 nós, no altímetro no 0, no 7, aguarde, pista livre. Quem se escuta, pista livre, está numa sinal de 3 milhas. Pista no zero livre, vento 170, 170 graus, uma 2 nós, na altitude 1017. Check o trem, pouso autorizado. Flashado checado, leve pouso, pista no zero. De voo 340. 340, 1973. 120, decimal 8, have a nice trip. 120, decimal 8, American 230, good night. Afirmo. Isso, tudo mantém o 340 e iremos coordenar esse nível como final. Obrigado. ILS, Azul 272. Azul 272, complete final approach de contact tower frequency 118.95. 1895, Azul 272. So long. American 230, climbing a level or 3,000 feet for level 360. Good evening. American 230, redact contact on departure, climbing and maintain flight on level 360 via Momo departure. Playa Momo departure, climb level 360, requesting present position direct to Nanim, if you can do it, or stable. Fly heading Cogbo, American 230. Azul 272. 3305, solo azul 18, liberado, chame agora, solo, frequência 121, decimal 9. Chama 121, 3305. O centro autoriza o seu nível final como 400, porém você deverá ainda subir e manter nível de voo 340. Ok, inicialmente 3403, final 400 quando autorizado. Muito obrigado. 973. 1973, chame centro Recife, em 1251, no caso negativo, no 18 decimal 35. 1251-1935, é o 973. Corrigindo a secundária, 1228-35. 1228-35, desculpa, obrigado. Azul 2782, and there are 21 leaving to the right via taxiway Echo and the Calm Ground 11 Delta Mile Island. Given via Echo, ground 121, decimal 9, Azul 2782, so long.